Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o Salmo de número 129, recordação dos dias de livramento. É um salmo pequeno também, um conteúdo clássico, um conteúdo bastante conhecido de todos os irmãos, e eu tenho a certeza que o Senhor vai prover uma palavra nessa hora de esperança, de refúgio, diante dos momentos de aflição que nós temos. Nós vamos nos organizar em quatro momentos. Vou ler a primeira mensagem devocional do nosso irmão Everson. Em segundo lugar, a leitura bíblica. Em terceiro lugar, os destaques, quatro destaques do Salmo 29, 129, e por último, uma palavra pastoral. Que Deus nos abençoe nessa devocional. Vamos então compartilhar com vocês a primeira palavra do nosso irmão Everson, da cidade de Atibaia. Deus responde às orações. Orar é falar com o Todo-Poderoso Deus, é ter acesso ao trono da graça, é falar com aquele que tem as rédeas da história nas mãos. Não há nenhuma força mais poderosa na terra. Aqueles que oram ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo, tocam o mundo com suas orações. Ele nos desejou um bom dia e a bênção do Senhor, e nós repassamos esse desejo de que Deus nos abençoe hoje e para sempre. Aleluia! Com isso, deixamos essa palavra devocional para você, chamando a cada um de nós a uma vida de oração. Passamos então à segunda parte com a leitura do Salmo 129. Desde a minha juventude, muitas vezes fui oprimido. Israel que o diga. Muitos me angustiaram desde a minha mocidade, contudo, não prevaleceram contra mim. Sobre as minhas costas passaram o arado e em minha alma calcaram longos sulcos. O Senhor é justo, ele me libertou das algemas dos ímpios. Sejam envergonhados e recuem todos os que detestam Sião. Sejam como o capim que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer, que não completa um punhado na mão do ceifeiro, nenhuma braça para aqueles que amarram os feixes, para aquele que amarra os feixes. E ninguém declare ao passar: a bênção do Senhor esteja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esse é o Salmo 129, louvado e bendito seja o nosso Deus pela sua santíssima palavra. Irmãos e irmãs, tendo feito a leitura, passo agora a nossa terceira parte da devocional com quatro destaques desse Salmo 129. Logo no primeiro versículo, diz assim: desde a minha juventude, muitas vezes fui oprimido. Israel que o diga. Então nós temos aqui a clara expressão do salmista de que ele foi oprimido, e ele faz um paralelo com a nação de Israel, que muitas vezes também foi oprimida. Esse salmo, diz o primeiro destaque, irmãos, irmãs, é uma das orações de Israel para que seus inimigos mais poderosos e ameaçadores sejam destruídos pelo Senhor. A fé é reforçada pelas muitas e grandiosas recordações que o povo tem dos livramentos promovidos por Deus ao longo da história, como libertação do exílio na Babilônia, mais uma vez a referência ao exílio na Babilônia, libertação de Israel desse período exílico e a conexão com o livro de Jeremias, que a pastora tem ministrado para nós, a pastora Margarete. Se você quiser entender mais sobre isso, leia o livro de Oséias, no capítulo 11, no versículo 1. A expressão literal, desde o tempo da minha juventude, refere-se aos longos períodos em que o povo de Israel sofreu escravizado pelo Egito e outras potências hostis. Salmo 120, Salmo 124, Salmo 128. Veja bem, Israel foi oprimido e foi vencido muitas vezes, foi levado cativo para o exílio e passou por muitas lutas, muitas tribulações. Mas como o texto do salmista fala desde a minha juventude, então ele está se referindo às primeiras opressões, no caso, a primeira opressão, que é a opressão que o povo de Israel sentiu lá no Egito, onde ficou 430 anos. Primeiro veio o período dos patriarcas, o período de José. O povo de Israel foi para o Egito, depois eles se multiplicaram grandemente, até que um faraó, que não foi aquele que os conduziu para lá, que permitiu que o povo, os familiares de José ficassem no Egito, não foi o mesmo faraó, mas depois que o povo de Israel estava se multiplicando muito, tinha se multiplicado muito, ele então transformou os hebreus em escravos. E no Êxodo, na saída do Egito, 430 anos depois, é que se deu o nascimento. O Êxodo, a saída do Egito, combina com o momento onde nasce de fato a nação de Israel. Primeiro eles eram famílias. A família dos patriarcas, mas no Egito eles se multiplicaram grandemente, tornando-se um povo, e no Êxodo é que a identidade desse povo foi estabelecida na travessia do mar, foi estabelecida na vitória contra uma série de adversidades, foi estabelecida pela lei do Senhor, que foi dada a Moisés, ou seja, no deserto, nesses 40 anos de deserto, ficou oprimido 430 anos, e depois no deserto ficou ainda 40 anos. Nesses 40 anos de deserto é que se forjou, é que nasceu a identidade de um povo mesmo. Não era mais só uma família, mas agora eram os descendentes das 12 tribos de Israel e isso dá origem ao povo de Israel. Por isso que antes do Êxodo, nós denominamos como os hebreus. E depois do Êxodo, nós já denominamos Israel, porque aí nasceu a nação de Israel, vindo das 13 tribos, são 12 tribos, contando com Levi, só que na casa de José houve duas famílias diferentes dos dois filhos, que deram origem a duas tribos, a tribo de Manassés, e a tribo de Efraim, tornando-se 13, então. Muito embora, mais adiante, Deus separou os levitas para o louvor da sua glória, exclusivamente para viver em função da obra do Senhor, do tabernáculo, do louvor, das festas, dos sacrifícios que eram feitos, e por isso muitos continuam chamando de 12, colocando à parte, um chamado à parte, uma missão à parte, a tribo de Levi. Tirando Levi e somando Manassés e Efraim, você fica com 12. Se incluir a tribo de Levi, aí passam a ser 13. Mas normalmente o povo de Israel, até hoje, fala das 12 tribos. As 12 tribos de Israel, deixando os levitas como uma tribo separada exclusivamente para o Senhor. Então esse salmo se refere à juventude do salmista. Ora, a juventude do salmista, fazendo um paralelo com a juventude de Israel, necessariamente nos remete ao início das adversidades, ao início das tribulações, ao início da opressão que o povo de Israel sofreu até agora, no século XX com o Holocausto, e até hoje, no século XXI, quando está cercado o povo de Israel de tribos, de nações que querem acabar com Israel, mas Deus tem dado livramento. Então, aqui, juventude diz respeito ao primeiro grande momento de tribulação, que é a libertação do Egito. Muito bem. Mais adiante na história é que vai haver o assalto, o domínio, a opressão dos assírios para com as tribos do norte. E mais adiante ainda na história é que o povo do sul, do Reino do Sul, particularmente Judá e Benjamim, vão ser levados cativos para a Babilônia. Você tem ouvido muito falar sobre isso nas ministrações de Jeremias. Muito bem. O segundo destaque está no versículo 3. Sobre as minhas costas passaram o arado, e em minha alma calcaram longos sulcos. O segundo destaque, irmãos, irmãs, os inimigos de Israel conseguiram ferir o povo de Israel. Feriram a sua alma, feriram a alma da nação, como se um arado abrisse profundos e longos cortes em suas costas. Apesar de tantas e cruéis tentativas, Deus jamais permitirá que Israel e seu povo seja escravizado para sempre ou completamente destruído. Isso diz respeito ao passado, diz respeito ao presente. Só em 48 o Estado de Israel é restabelecido. As lutas do presente contra nações que querem exterminar, contra o antissemitismo, contra o antisionismo, e diz respeito ao futuro, onde o povo de Israel ainda enfrentará lutas e adversidades, dificuldades, perseguição, tempestades em geral, mas o Senhor, apesar de tantas cruéis tentativas, jamais permitirá que Israel e seu povo, que hoje se une aos filhos de Abraão pela fé, os que não são de ascendência judaica, mas os que passam a ser Israel pela fé em Jesus Cristo, o Senhor jamais permitirá que Israel e seu povo seja escravizado para sempre ou completamente destruído. Isso já nos leva também, nos remete também ao futuro escatológico. O terceiro destaque, meus irmãos, minhas irmãs, que os inimigos, versículo 6, eles sejam envergonhados, recuem todos os que detestam Sião. O 6, sejam como o capim que brota nas lajes das casas e seca antes de crescer. O rodapé diz assim: os inimigos de Israel murcharão. Guarde essa palavra. Os inimigos de Israel murcharão como o capim ou a erva frágil que costumava surgir nas lajes de barro seco dos planos terraços superiores das casas israelitas. Essa é a certeza que nós temos. Que o povo de Deus, tanto Israel como igreja, pode sofrer lutas e aflições, mas os inimigos de Deus, de Israel, da igreja, eles vão murchar como um capim, como uma erva bem frágil, que costumava surgir então nas lajes de barro seco dos terraços superiores das casas dos israelitas. E finalmente, o quarto destaque que nós acompanhamos no versículo 8, que é o último versículo do Salmo, diz assim: e ninguém declare ao passar, a bênção do Senhor esteja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Aleluia. Ou seja, os transeuntes não poderão saudar esses ceifeiros com a tradicional bênção sobre a colheita. Não. Os transeuntes não poderão saudar esses ceifeiros com a tradicional bênção sobre a colheita, pois as mãos dos ceifeiros estarão vazias, como nos mostra o livro de Rute, no capítulo 2, no versículo 4. Então, como disse a você, é um salmo pequeno, um texto clássico, que fala sobre o sofrimento de Israel, desde o seu nascedouro, desde a sua juventude. O salmista, que também passou por essa experiência de luta, de perseguição, desde a juventude, faz um paralelo com a história de Israel, que também sofre lutas e perseguições desde o início da sua história. Mas a conclusão do Salmo é que o Senhor é justo, nos liberta da algema dos ímpios, envergonha aqueles que detestam Israel e faz com que eles sejam como capim. Capim na laje das casas, antes de crescer, que não completa um punhado na mão do ceifeiro, nem uma braça para aquele que amarra os feixes. E ninguém declare ao passar, a bênção do Senhor esteja convosco. Por que não? Porque nós, povo de Deus, nós Israel, nós igreja, em nome do Senhor Jesus, nós vos abençoamos. Em nome do Senhor, aleluia. Meu irmão, minha irmã, se você passa por tribulações e lembra dessas tribulações desde a sua infância, desde a sua mocidade, ao longo de toda a vida, lembre, o Senhor é justo, ele nos liberta das algemas dos ímpios, algemas da impiedade, algemas dos flagelos, algemas das opressões que são lançadas contra nós, e eles, os inimigos, o inimigo, o maligno, e os inimigos, os seus demônios e aqueles que não creem e que querem destruir Israel, destruir a igreja, destruir o povo de Deus, eles é que serão envergonhados. Eles é que recuem. Eles é que recuarão. Todos os que detestam Sião, todos os que detestam a igreja do Senhor e todos os que se levantam contra Deus, eles é que serão envergonhados. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar nossa devocional hoje, que é uma devocional menor, não menos importante, mas menor, eu leio para você o temor do Senhor. A proposição que fiz no meu livro devocional dos Salmos, o temor do Senhor, Salmo 128 e Salmo 129, em particular a lembrança da libertação. Salmo 129 tem essa proposição, a lembrança da libertação de Deus. Deus nos liberta como pessoa, Deus nos liberta como povo dele, Deus libertou Israel, Deus liberta a igreja e sempre vai providenciar libertação para as nossas vidas. Diz assim o texto devocional: sentimo-nos angustiados em muitas situações de nossa vida. Quando eu estava preparando esse guia devocional chamado Salmos, isso falou muito ao meu coração, porque nós todos, todas as pessoas, em algum momento, já se sentiram profundamente angustiadas em muitas situações da vida. Então, nós sentimos-nos angustiados em muitas situações de nossa vida. O salmista expressa esse sentimento, reportando-se à história dele e à história de Israel. Na verdade, há um paralelo entre a angústia que sofremos e a angústia sofrida pelo povo de Deus. Hoje nós somos um só povo, com Sião, com os descendentes de Abraão, ou pela sua linhagem, pelo seu parentesco, ou pela sua ascendência biológica, ou pela fé. Há um paralelo entre a nossa vida, entre a angústia que o salmista sentia e as lutas que Israel sofreu também. Um paralelo entre a angústia das nossas vidas, da vida do salmista e do povo de Deus, Israel e igreja. O salmista fala sobre a dor que acompanha desde a mocidade e compara com a dor milenar que acompanha os judeus. Como eu disse para você, ele vai fazendo um paralelo entre a dor que ele sofreu e a dor que Israel sofreu, e nós estabelecemos um outro paralelo, a dor que a igreja sofre e ainda sofrerá na perseguição que temos pela frente nos dias que antecedem a vitória final do Senhor Jesus. Todavia, em nenhum dos casos prevaleceu a angústia, mas sim o livramento do Senhor. Israel sofreu horrores nos períodos de escravidão, sofreu horrores nos períodos de exílio, mas encontrou em Deus, aleluia, a libertação da forte corrente que a prendia. O Senhor é justo e ele envergonha todos os inimigos do seu povo, quer seja o salmista, quer seja você nas suas lutas, quer seja o povo de Israel, quer seja a igreja. O Senhor é que envergonha os inimigos que se levantam contra nós e faz com que todo mal que se levanta contra nós seja desfeito, seja disperso. A bênção do Senhor é sobre a vida do salmista, aleluia, é sobre a minha vida e a sua vida, é sobre a vida de Israel e a vida da igreja. A bênção do Senhor é sobre as nossas vidas. Repito, é sobre a vida do salmista, assim como sempre foi sobre a vida do povo de Israel. É sobre a minha vida, assim como é também sobre a vida de toda a igreja. Em momentos de grande angústia e provação, devemos recordar inúmeras vezes que Deus nos libertou. E como disse a mensagem do irmão Everson, devemos nos lembrar, na hora da angústia, da provação, recordar quanto Deus já nos libertou e orar para que Ele continue nos libertando de toda angústia e de toda provação. Ou nos dando vitória em meio à provação, em meio à angústia. Finalmente, queridos, essa lembrança é a força motivadora para caminharmos no meio das provações. Querido, se há um momento difícil na vida de todos nós, e ao longo de milênios na história do povo de Deus, se há um momento difícil, é o momento da perseguição, da provação, da angústia, da tribulação. Mas esta é a hora de lembrar da ação de Deus. E lembrar da ação de Deus e orar ao Senhor, e buscar o Senhor é uma força motivadora para nós. É uma força que nos impulsiona, é uma força que nos dá poder e autoridade para vencer as tribulações. Essa lembrança é uma força motivadora para caminharmos no meio das provações. Melhor colocando, em meio às provações. Na certeza de que Deus está conosco. Meu irmão, minha irmã, quero falar direto para você. Nos momentos de maior dor, de angústia, de provação, de luta, de tribulação, lembre, Deus está com você. Deus está comigo. Deus está com você. Deus está com todo aquele que crê no Senhor Jesus. Deus está com Israel por causa da aliança eterna que estabeleceu. Deus está com Israel para libertá-lo. Pastor, mas muitos em Israel acabaram não crendo em Jesus e o Senhor ainda os abençoa? Sim, porque ainda que o povo de Israel seja como uma mãe que abandona o seu filho, isso é raro de acontecer, muito difícil acontecer. Mas ainda que o povo de Israel, em muitos momentos da sua história, e aconteceu, e a Bíblia diz, a Bíblia não faz questão de, faz questão de não esconder isso, muitos foram os momentos de erro do povo de Israel, mas o Senhor manteve a sua aliança. Ainda que o povo de Israel tivesse quebrado a aliança, não tivesse enxergado claramente todo o povo, muitos enxergaram, muitos. Tanto que Jesus é judeu, os discípulos dele eram judeus, os apóstolos eram judeus, os primeiros filhos dos apóstolos eram judeus, eles iam à sinagoga, é importante você ter isso claro. Muitos creram. Agora, se há alguns que não creram, tanto no momento da vinda de Jesus, como depois, como antes também, se muitos não mantiveram a aliança, o Senhor não quebra a sua aliança. Isso serve para mim e para você. Tenha certeza que, ainda que tenhamos em algum momento rompido o nosso relacionamento com Deus, quebrado a nossa aliança com Deus, o Senhor não esqueceu de nós. E essa é a grande força que nós temos, é a grande motivação que nós temos para continuar caminhando em meio às provações, na certeza de que Deus está conosco, aleluia, Deus está conosco, repito, Deus está conosco e nos ajuda a escapar de todo o laço do maligno e dos malignos. Deixo com você uma frase dita por Wesley, já no último momento da sua vida. Ele declarou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E eu digo a você nessa hora, meu irmão, minha irmã, pensando em todo esse salmo, nas perseguições e lutas desde a infância, adolescência, mocidade, idade adulta, pensando nos momentos que nós mesmos falhamos, é importante que você tenha claro uma coisa: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo, meu irmão, é que Deus está com você. Minha irmã, o melhor de tudo é que Deus está com você. Igreja, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Que todos nós, nesse momento devocional, hoje e amanhã, possamos declarar essa frase durante todo o dia e dizer: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E ao longo da nossa vida, nós possamos sempre lembrar, orar e lembrar: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Eu prometi a vocês que vou contando como está o avanço no blog, e eu quero contar que o segundo país, depois do Brasil, o segundo país que mais tem nos ouvido é a Alemanha. Então isso alegra muito o nosso coração e nós desejamos que cada vez mais pessoas ouçam a palavra através desse blog, através desse simples ministério, mas que edifique muitos corações, muitas vidas. Então, repito, Brasil em primeiro lugar, como não poderia ser diferente, e em segundo lugar, Alemanha é o segundo país que mais nos ouve nesse momento. Que alegria! Melhor de tudo é que Deus está conosco, que Deus está com vocês aí na Alemanha e Deus vai permanecer com vocês. Fiquem firmes em Cristo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus te abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.